do que nessa luva vai ser de prostituta que coube em teu nome. A moda de Madalena espúria desfilando na rua tão elegante na noite. Eu não poderia dizer, quem mais poderia saber? Tu és boneca doutrinada, dondoca, da tua boca só sobra saliva de toda a gente. Humanos, todos humanos, envolto por panos cobertos e decadentes. Eu não poderia dizer, quem mais poderia saber? Da luva, nobre branca perua, peça um que sou sick. E eu santo que sonho, mas os não há milonga ou blues que eu não compreenda na noite. Quem aí duvida por quê? Quem paga pra ver? O teu prazer no espelho é meu poder. O teu prazer no espelho é meu poder. O teu prazer espelho é meu poder. O teu prazer perdeu sem qualquer meu ter. Em qualquer meu ter. Em qualquer prazer. Em qualquer prazer.